Sou secretária num escritório de advocacia. O meu trabalho exige responsabilidade, um ótimo entendimento com os chefes, muita cortesia com os clientes. Ganho um bom salário e tenho segurança. Dois aspectos importantes para mim. Frequentemente faço horas extras, mas depois do trabalho não preciso de pensar mais nele. Considero gratificante conseguir um cotidiano bem organizado. Eu tenho que ter muita habilidade manual e poder de decisão rápido, e também tenho de ser criativo. Sou arquiteto e trabalho por conta própria num escritório com outros profissionais. Um ambiente de trabalho cooperativo é indispensável para tudo dar certo. A minha profissão permite-me fazer carreira, mas o trabalho é instável, com um horário muito flexível. Às vezes tenho que trabalhar nos fins de semana e até muito tarde. Dou aulas na escola de teatro e tenho alunos desde os 10 anos até à idade adulta. Gosto de trabalhar em equipa, mas muitos dos meus colegas consideram-se geniais e são muito individualistas. Participo em projetos muito demorados e para isso tenho que fazer horas extras não pagas. Na minha profissão, é necessário ser compreensiva, pois lido com pais e colegas muito exigentes. Há momentos em que não me apetece nada continuar neste trabalho. Preferia ser atriz.